comprei uma lingerie. Não sei se tu vai gostar, porque quando cê usar eu vou mandar você tirar. Sempre que eu te ligar é pra você atender, porque eu vou tá preparado pra fazer você gemer. Te comprei uma lingerie, não sei se tu vai gostar, porque quando cê usar eu vou mandar você tirar. Sempre que eu te ligar é pra você atender, porque eu vou tá preparado pra fazer você gemer. Nossos lances ninguém sabe, ninguém vai saber. Quem come quieto com amizade sempre vai comer. Então pode surfar, que eu vou te deixar molhada em quatro paredes. Sempre que se trata bem, mulher. Fica pro pai, senta pro pai, então vem, mulher. Tem muito ai, se você quiser. Fica pro pai, senta pro pai, então vem, mulher. Tem muito ai, se você quiser. Amiga quer passar de fase, bebendo bebida whisky Campari. Roubou bebida no banco da Ferrari. Entra com as amiguinhas da maldade. Como que pode roubar várias tardes? Elas trazem meu leite de Parmalat. Olha como essa cadela late. No sigilo, no privado é muito bom. Esse é o nosso segredo. Sem camarada, filha, faz um dom. Não fica com receio. Deixa o seu corpo.